Você está ouvindo Porto Normais Podcast. De agosto de 2008. Aí, pessoal, vocês estão ouvindo mais um episódio do Ortonormais Podcast, o podcast mais nerd do Brasil, mostrando que há vida além dos livros de cálculo e também além das partidas de Halo. Aqui quem fala é o Cafetron, dono do Nebulosa Nerds Bar. Hoje a gente tá contando com a presença aqui do Anônimo. Fala aí, Anônimo. Eu. Ele tô comendo brigadeiro. Né? O Verdinho tá pegando brigadeiro lá. Tamo contando também com a presença do Moita. Eu nunca joguei Halo. Pareceu, ninguém é perfeito. Estamos contando também com a presença da Nana, da Nana e o Mar. Oi, oi, oi. E transpirando emoção essa voz de Gremlin miniaturizado. E estamos finalmente contando com a presença do quase físico dono do Efeito Azeron. Oi, eu tenho um pote de mel. Que porcinho. Você é um urso? Bom, como somos um podcast nerd que mostra que a vida, além de todas essas coisas, a gente fala sobre vários assuntos, falamos sobre amor, sexo, namoro, videogame, enriquecimento de urânio, termite, e hoje a gente vai falar sobre desenho animado. E pra falar sobre isso, a gente achou um sujeito que está imerso nesse meio sujo, que é o Souslick. Fala aí, Souslick. Souslick. Do Borolas. Opa, boa noite. Opa, e aí galera, tudo certo? Tudo na paz. Opa. Vamos então. Opa. Só uma coisa, eu queria deixar claro que Souslick é o nome dele mesmo. Mas é o primeiro nome assim. É verdade, meu nome é Souslick. Os pais dele foram muito inteligentes, cara. Eles sabiam que existia um negócio de internet e que o filho dele já ia ter um nick já. E já fizeram um nome nick. É aquela coisa, né? Tipo... Que viva a modernidade. Eu só acredito vendo o scan da RG, cara. Certeza. Pô. Pô, pois coisa, é, né? Então, tipo, já. Qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Souslick. Não, não o nickname, o nome. É, meu nome é Souslick, meu nickname é José. Olha, é, pior que bom, diz aí. Pior que eu já passei por isso. Entraram. Várias vezes. Não, olha só, já vendo que a gente já saiu do assunto, eu queria lembrar que o Dono não falou que a gente saiu muito do assunto no último podcast, que isso seria inaceitável nos próximos. Então eu acho que, acho que a gente já pode começar aí para os agradecimentos e começar o papo. É bom, senão a gente vai ter que começar a colocar índice no podcast. É, então ó, eu quero agradecer o e-mail da Daniele, de Curitiba, que mandou um e-mail pra gente falando muito bem do nosso podcast e muito mal dos nossos concorrentes. E espero que eu tenha tirado todas as dúvidas dela sobre motores de dobra e hiperpropulsores. Também tem o Bill. O Bill que mandou aquela equaçãozinha para achar a probabilidade de encontrar vida no universo e tal, que depois a gente vai usar em algum outro podcast. E eu queria agradecer a todo mundo que confessou que se borra de medo de ET, porque eu também me borro e eu sei que não é que é todo mundo que é assim. É, mas até hoje acho que ninguém ficou com medo do videocassete piscando. Não, tem um cara que falou aqui, o Murcílago. Ele ficou com medo. Ah. Também teve uma vez que ele confundiu um ventilador com um Grey e quase quebrou o ventilador. Não, ele só queria ser simpático. Eu só também queria mostrar compaixão pela dor alheia. É, eu acho que é mais fácil essa teoria. Com certeza. Tem o Pedro também. Então, aí ele falou que todo episódio tinha que chamar um participante, um leitor e tal, pra participar do podcast, mas isso é praticamente impossível, porque primeiro que a gente já tem um monte de gente. Fica uhum. Ninguém tá se escutando, tá uma porra isso aqui hoje. E outra, a gente tem que selecionar por temas, assim, as pessoas, e não é chamar qualquer um, falar, vamos falar hoje sobre a Revolução Francesa. E o cara não tem nada. Então vamos lá, eu acho que eu queria começar, eu até peguei umas perguntas aqui de alguns leitores, de alguns blogueiros, e eu vou fazer a primeira pergunta, então. Tá, eu queria saber como que ele entrou nesse meio, e o que ele faz, que tipo de trabalho que ele faz, que empresa, qual tipo de empresa ele trabalha e tal. Puta. Ele falou puta. Ô, quase físico, eu acho que a gente não consegue se comunicar. Eu também tô achando. Eu vou traduzir a pergunta. Ele me ouve, sou o Slick, você me ouve? Não, ele também não me ouve. Ah, então tá, então eu falo com você. Ele só quer, ele, viu? Ele só quer me ouvir. Ele não quer o quase físico. Não, eu tenho certeza que a pergunta do quase físico na voz da Nana vai ficar bem mais agradável. Vai, pode fazer. Vai, muito mais. Eu também acho. Que quase físico? É que o quase físico quer saber o que é preciso para entrar nesse meio, se você trabalha para alguma empresa, o que você faz exatamente, assim, qual é a área que você atua. Oi. Hoje eu tô Hoje eu tô trabalhando de freelancer, né? Até 2 meses atrás eu estava no estúdio. E para entrar nesse meio, cara, é complicado. É complicado porque você tem que manjar muito de desenho, né? Como é que eu posso falar? Você tem que saber muito de anatomia humana, porque, por exemplo, que nem perna longa. Sabe aqueles. Ele estica, ele. Sabe, tem que saber passar a expressão corporal. É um negócio complicado. Você não tem que ter isso, né? Não, tem poucas escolas de anime, de desenho, de animação, alguma coisa assim, né? São poucas as escolas. O Paulo tá em São Paulo mesmo. Eu tive aí em São Paulo. Faz pouco tempo, e temos o Haroldo Guimarães, que ele dá aula, ele fazia trabalhos para Disney. Temos o Daniel Messias, que o cara é licenciado da Cartoon Network. Tem Marcos Pavão, que é o cara que desenha para MTV, e uma série de caras que possibilitam a tua entrada, né? Só que tem que fazer curso, senão não abre espaço. Então só o cara desenhar bem, assim, não é suficiente? Não, porque entre o cara desenhar, fazer um desenho estático e fazer o desenho criar vida, se mexer, é diferente. Uhum. Gente, sei se eu consigo expressar isso. Uhum. E você, não, entendi. Atualmente, você gosta mais de fazer o quê? O desenho estático ou você faz animações ou qualquer um dos dois? Curto os dois, mas prefiro animação. Animação tem toda aquela graça que tu pensa que nem um desenho, sabe? Uhum. Você fica se imaginando com o desenho. É mais divertido, só que muito mais trabalhoso. Você faz que tipo? Depende muito. Que é o Tecnomage, ele fala, cara, como é que eles têm paciência pra fazer tanto desenho, porque tipo, é coisa de, sei lá, 25 quadros por segundo, um desenho de 20 minutos, faz as contas aí, é absurdo de desenho, né? Ctrl-C, Ctrl-V, cara. Cara, é complicado, realmente complicado. Se tu for desenhar 24 desenhos por segundo, que é o que seria o correto, né? Daria muito trabalho. O que acontece é que a gente usa a mesma técnica da Disney aqui no Brasil ultimamente. Você repete um quadro, então você faria só 12. Não sei se vocês entendem. Aham. Uhum. Mas isso não prejudica a qualidade? Não prejudica. Pior que não prejudica, é muito imperceptível. Peraí. Então a gente tem uma informação muito importante aqui. Quer dizer que a Disney é preguiçosa. É uma chifra. Não em tudo. Ela é uma trapaceira. Digamos ela engana as nossas vidas. Pros seriados de TV, sim. Eles fazem 12 quadros por segundo, né? No caso, daí repetiria um. Agora, pra cinema, o negócio é bem trabalhado. Cara, eu nunca mais vou assistir Lilo e Stitch com os mesmos olhos. Na boa. Agora, é igual tem uma teoria. De MP3. É aquele, como? Aqueles compressor de MP3, ele pega o bitrate quando tem muito instrumento, ele aumenta o bitrate, e quando não tem quase nada de instrumento, ele diminui o bitrate. Seria mais ou menos gente, isso. Gente, a voz do QF tá totalmente falhada pra mim. Tá parecendo um robôzinho. Kef, fala assim, ó. Ah, uma boca tá perto bom, do microfone. Vai, tá bom, eu tô falando. Tá, fala alguma coisa, Kef. É, agora o som voltou. Oi. Ah. Ei, eu voltei, cara. Tá todo mundo aí? Não. Eu tô. O Moita caiu. É que ele deve estar usando a internet e a rádio, né? A pilha do Walkman acabou. É, certeza, cara. Ou tá na sombra agora. Não pega. É. Aquele de calculadora, manja. O Anônimo tá por aí. Anônimo. Anônimo. Já era também. Só nós então, vai, vamos continuar. Ô tá, Souza, relaxa que essas coisas é tudo cortada, viu? É. Ah, beleza, então. Eu tava nervoso, aquele friozinho na barriga. Não, cara, isso aqui sempre acontece. Então senta-se em casa, pode sentar na poltrona, pega um chazinho. É, muita. A gente já cortou muitas pessoas falando, ai que frio na barriga. O Coffee já cortou metade das risadas que eu já dei. E ainda sobraram pra caralho. Essa de cortar os desenhos eu não sabia não, cara. Então isso é uma prática comum hoje. É, pra seriado sim. É bem comum isso. É, por exemplo, a gente... É porque é trabalhoso, né? Você vê, o processo é mais ou menos assim. Tem um cara que é o animador, que ele rabisca as posições chaves, né? Aí vai pra um outro cara, que é o que faz o intervalo. Porque as posições chaves seriam, tipo... Você tem 12 desenhos pra fazer. O animador faz a posição 1. Digamos, uma posição mediana, que seria 6. E a posição 12. Aí vai pra um outro cara que intervala isso. Essas posições. Depois vai pra um clean-up. Que seria, tipo, limpar o traço. Depois de limpar o traço, por exemplo... Hã? E parou tudo. Alô? Eu tô ouvindo, tipo, tá meio falhando aqui. Então, depois do cara limpar o traço, aí vai, tipo, o cara que escaneia, depois vai pro PC pra um cara pintar, e depois vai pro outro cara montar. Nossa. Tipo, é um processo bem trabalhoso. Então, é bem trabalhoso mesmo. Nerds sedentários, vocês estão ouvindo isso. Se você sempre sonhou em fazer um desenho animado, desencana, porque você nunca vai conseguir fazer sozinho. Aliás, isso é uma coisa que eu queria saber. Pode falar. Não, eu ia perguntar se ele tem alguma estimativa de quantas horas e quantas pessoas, mais ou menos, você precisa pra fazer, sei lá, um desenho de 20 minutos. 20 minutos? Cara, assim, aonde eu trabalhei, a gente trabalhava num ritmo muito forçado. Então, desenho de 20 minutos levaria 2 semanas. Caramba. Mas é porque... Nossa! É porque a gente era meio que... É meio forte usar a palavra escravo, mas era um escravo, assim, um chinês preso, assim. Tipo, você só vai sair daí quando o trabalho acabar. Pode falar, cara. Solta o verbo que depois das 9 horas a gente não tem escrúpulo. Ah, então beleza. Aí, mas geralmente é mais demorado. Eu daria, assim, pro cara trabalhar bem sossegado, tranquilinho, tipo, ah, vou levantar, pegar um cafezinho e tal. Um mês seria legal. Tinha cafezinho? Pô. Tem que rolar um cafezinho, né, cara? Ah, mordomia, quem tá falando escravo o quê, cara? Olha, esse negócio de trabalho escravo eu ia resolver muito fácil, cara. Por exemplo, você pode pegar o cara que vai intercalar os desenhos, treinar um preso pra fazer isso. Eles não fazem. Você vai lá, treina o preso, ele faz isso. Mesmo, eu tinha uma ideia parecida com quando eu tava fazendo cálculo 2, você tem que treinar preso pra resolver integral. Você não sabe resolver, você leva pro preso. Aí ele resolve. Tá de boa. É, eu já tive essa ideia quando me faltou espaço no HD. Eu pensei se eu pudesse pegar alguns presos e mandar decorar 01. Quase físico, você tem alguma pergunta pro Souza? Então, cara, eu tenho umas aqui que eu peguei de leitores e de alguns blogueiros. Tipo, por exemplo. a Débora quer saber como é que se faz pra ter a noção de movimento que um animador tem, tá ligado? Tipo, ele tem que ver muito desenho, tem que estudar, ficar na frente do espelho, o que vocês fazem? É, normalmente o que se faz, cara, é analisar o próprio movimento de uma pessoa, né? Você, por exemplo, uma corrida. Você quer fazer uma corrida de lado, aí você pega e olha uma pessoa correndo de lado. Só que na hora de desenhar, você vai botar muito mais expressão corporal, sabe? Porque o desenho, ele tem que dar impressão de muita vida. Uhum, você tem que dar uma exagerada, né? Isso, tem que dar uma exagerada. E outra coisa, acho que essa é pessoal, por exemplo. Você acha que pra um cara que quer começar a tentar desenhar, assim, personagens e tal, é melhor ele tentar desenvolver uma técnica própria ou ele parte pra algumas coisas já com, sei lá, tipo anime ou algum outro estilo de desenho bizarro já pronto, assim? O que você acha disso? Cara, eu acho que técnica própria é ruim. Pra início é ruim. É ruim porque, assim, você precisa da base, né? Você precisa saber a estrutura de um corpo, você precisa saber proporções. Aí até ficar moldadinho, mais ou menos moldado, demora um pouco. Mas depois você pode partir pro seu próprio estilo. Mas, porém, entretanto, todavia, né? Se você for meio preguiçoso que nem eu, você parte logo pro seu estilo e desenha do jeito que você quer, né? Aham, você pode fazer aquelas coisas porca e suja e falar que é estilo. É, estilo. Você fica estiloso. É que nem arte contemporânea. Tipo, por exemplo, o cara pegou lá um balde de tinta e jogou numa tela e todo mundo fica uau, né? Uau. É, eu acho, sabe? Isso estúpido, cara. Por exemplo, uma vez eu tava vendo TV e tava o cara que fez um spawn, né, falando. Aí ele falou, cara, é legal porque depois que você tá fazendo sucesso e tal, por exemplo... Eu sou muito preguiçoso, eu odeio desenhar, cara. Eu odeio fazer aqueles corpos todos cheios de detalhe. Aí eu pego e faço um personagem puta foda que tem uma capa enorme. E toda hora a capa tá cobrindo ele. Aí os babaca vêm e chamam isso de estilo, mas nada, eu tô com preguiça de desenhar, meu. Excelente, pode crer. Cara, excelente. Pode crer, mas é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, cara. O cara, se puder tá cobrindo alguma coisa, porque ali o que conta é tempo, né? Pô, uma revista semanal e tal. Sem contar. Aí nada melhor que um personagem. Pois é. Economiza muito tempo, cara. Você toda hora tá cobrindo o corpo, sabe? Não precisa desenhar muito. É, tá vendo? Cada um tem as suas manhas, né, cara? É uma sujeira. Exatamente. É, que mais? Vamos ver. Ah, então. Outra coisa foda que eu acho que todo mundo deve ficar meio cabreiro e tenta entender como se faz. A Ana do Olhômetro perguntou como é que funciona o negócio das dublagens. Como é que se monta isso? Qual que é a ordem? Tipo, primeiro grava os caras ou grava os caras já com o desenho em cima? É, cara, isso que eu sempre tentei imaginar. Tipo, o cara, na hora que ele tá desenhando, ele tem que saber, assim, o que o personagem tá falando pra fazer o movimento da boca certinho. Nesses desenhos mais desenvolvidos, mais complexos, né? É, funciona assim. É primeiro feito, você tem o roteiro e manda gravar. Grava um áudio bem seco, só a voz do cara, e aí os animadores fazem em cima do áudio. Por exemplo, você tem o que a gente chama de lip sync, né? Uhum. Lip sync é pegar os sons, por exemplo, de U, A, S, e aí tu vai anotando uma ficha, assim, tipo a fala do cara, tipo, eu sou fodão. Aí você anota certinho o tempo do som em frames, e na hora que vai pro animador, o animador sabe certinho onde encaixar a boca do A, a boca do E, sabe? Cara, uh-huh. Vocês usam vocais mesmo? Não, tem bocas de consoantes. Uh-huh. Por exemplo, pra fazer um S e um F é a mesma boca, sabe? Uh-huh. Cara, é um negócio muito trabalho, hein? É trabalhoso, mas é gostoso de fazer. É gostoso de fazer. Não, mas é aquela coisa, a hora que tá pronto, cara, você pode falar, olha, eu fiz essa porra, cara. Tipo, é todo... bem isso. Eu sou fodão. É bem... Eu sou exatamente. Bolu. Ó, outra coisa. Você já conseguiu pegar alguma mulher por ser um animador? Você não quer conhecer o meu estúdio? Essa parte não... Conhecer o meu pincel? Tem que responder. Não peguei nenhuma mulher, não. Não, nunca rolou da... É porque assim, ó, você chega assim, tipo, trabalha no quê? Eu faço animação. Aí as pessoas já começam a rir porque elas pensam, tipo, Oh, ele é aquele cara que faz as festinhas. Né? É, exatamente. Teatro de tartaruga ninja, aí as crianças batendo em você. Exatamente. Você é aquele bobão lá que fica lá pras criancinhas te surrarem. Ah, ele resolve isso falando que você faz desenho animado, cara. É, sim, mas até você chegar nisso, a guria já foi embora faz tempo. Eu fico imaginando uma festa de aniversário. Ei, ei, crianças, o animador de desenhos animados chegou! Yeah, vamos bater nele! Ai, cara, que merda. Ó, o mercado tá crescendo bastante, né? Se alguém tiver interesse de fazer animação, vocês já sabem pra quem caminhar, né, cara? Não, eu tô ligado, parece que tá tendo meio que algum incentivo do governo, né, pra começar a investir nessa área. Tem projetos de... Mas é mais educacional daí, né? Não, não, não seria tanto, por exemplo, ah, vou criar uma história minha com ação, aventura, luta, porrada, soco, palavrão, sabe? Então a gente nunca vai ver uma realidade onde vai existir animadores do governo. Não, não. Só, cara... Mas assim, eu acho que um cara que quer fazer esse tipo de coisa... Chegando ao ponto do doente, é só ir pro Japão, cara. Porque lá os caras pagam pra você fazer qualquer coisa. Meu, lá é o cano, cara. Lá é meu. Por que que o anime é tão visado aqui no Brasil, né? Porque, bicho, eles fritam em cima das ideias legal, assim. Tipo, os caras fazem histórias absurdas. Eu tô fazendo um post sobre desenhos animados japoneses. Que eu vou colocar, acho que segunda ou terça agora. Aí, o que aconteceu? Eu tô pesquisando e tal, e cara, eu ia lembrando de uns desenhos bizarros que eu já vi. Por exemplo, um que era assim, um cara militar, uma mina que curte armas, uma colegial que curte armas, e uma atriz e um panda, numa realidade tipo Terra-média, andando com um tanque, andando com um tanque de guerra, e eles queriam voltar pro nosso mundo. Só que a magia pra fazer eles voltarem pro nosso mundo foi espalhada em tatuagens em elfas virgens. Aí o que acontecia? Eles tinham que ir andando e tirando roupa de elfas virgens pra ver se elas tinham tatuagem. Cara, excelente, que cara. Como que chama isso? Ah, cara, eu não sei. Eu preciso procurar o nome. É coisas que eu vi já, mas nem lembro. Cara, muito absurdo então... isso. Tem aquele outro desenho que fizeram pro Kids Station. Nossa, lá, aquele Pujiuro. Senhora, que eu vou te mandar, Souls. É muito doente. E era pra é doente, mas é tão legal. É massa? Não, é completamente sem sentido. Eu vou te mandar depois, cara. Tá. Mas enfim, o que eu ia perguntar pra você, Soulslick, é o seguinte. Você disse que trabalha como freelancer, né? Mas você já... Isso. Criou alguma coisa assim, genuinamente sua? Sim, eu até passei uns links pro Quase Físico. A gente tem umas animações independentes, assim. O problema é tempo pra fazer, né? Uhum. Porque tudo tem um custo, né? Não sei explicar direito, mas o teu tempo tem um custo. Por exemplo, se eu ficar parado trabalhando em coisas minhas, eu não vou lucrar, não vou ganhar. Uhum. Então, tipo, por exemplo, a gente junta, eu tenho um outro cara que faz comigo, né? Que é o Diogo, lá, ele é parceiro lá no Borolas também. E às vezes a gente se junta, vamos fazer pra tal pessoa, uma animação. Ah, beleza. A gente se reúne e faz, sabe? Uhum, entendi. E você se preocupa com esse lance de patentear, de registrar alguma coisa sua? Cara, isso é um lance muito legal. Ainda não fiz nada que eu não quisesse registrar, né? Sabe? Uhum. Ainda não. Entendi. Pra quem curte esse tipo de coisa, quem quer patentear alguma coisa e não tem grana, teve uma época que eu queria patentear umas coisas que eu tinha bolado e tal, e aí eu fiquei sabendo de uma manha que você pode fazer pra você não patentear a sua coisa, mas você acaba arrumando um jeito de entrar na justiça depois e mostrar que aquilo é seu. Tipo, você pega o que você produziu lá, coisa, tira xerox ou manda os originais, pega e manda pra você pelo correio. Pega, bota numa carta, coloca no correio e manda pra você mesmo. E aí você deixa aquela carta lacrada, bonitinha. Aí, por exemplo, um filho da puta foi lá e copiou a sua ideia, você vai lá e mostra, olha, eu tenho uma carta lacrada de tal época. Ih, cortou. Ih. É. Mas a ideia é boa. O Kef foi embora. Mas a gente pegou o cerne da ideia. Eu já tinha ouvido falar isso. O que eu pensei era tipo, sei lá, eu faço um desenho pra evitar que os outros copiem. Sei lá, coloca uma foto da minha cabeça, assim, bem no meio da imagem, tá ligado? Eu quero ótima ver. Ótima ideia. Tipo, uma transparência de 50%, assim, quero ver o puto tirar a minha cara dali, tá ligado? Chamando. Nossa, eu interessante. Passei. Coffee, por que que você tem um alien no seu Skype e eu não tenho nada? Ai, Nana, são coisas que um dia quando você crescer eu explico. Boa. Tentando chamar de novo. É, ih, ele caiu, ele parece... caiu de vez. Será que ele falou sério sobre aquele lance de se ele cair, se ele ficar pra trás, a gente não olhar e continuar em frente? O que ele tá falando? Peraí. Ele falou que ele caiu. Ele falou agora. Ah, ele tá aí, ó. Kef? Kef? Kef? Brinca assim comigo. Tá difícil hoje, né? Ele falou que não era pra gente olhar pra trás. A gente já perdeu duas pessoas. Perdemos. Esse podcast tá... vai terminar só com o Kof. Bom, então vamos... eu vou fazer um monólogo. Vamos continuar. Então, né? Se vocês quiserem, eu posso terminar. Eu leio uma poesia aqui. Não. Bom, então vamos continuar. O Quase Físico caiu e ele disse assim: se ele cair, era pra gente não olhar pra trás. Então, continuando com o nosso podcast, a gente tá entrevistando aqui o Souzik. Uma pergunta que eu queria fazer pra você, que tá engasgado aqui na garganta. Uma pessoa, vamos supor que ela tem um blog, e ela resolveu fazer umas tirinhas, assim, fazer umas histórias em quadrinhos. E ela manja porra nenhuma de desenho. Você conhece algum lugar, alguma fonte na internet que ensine como começar a fazer os traços, algumas dicas assim de desenho? Cara, tem que citar nomes, né? Mas... exato. É, pois é. Cara, eu só não lembro o nome do site, mas eu já vi. Tem blogs também que eu posso passar referência pro Quase Físico depois, pra ele botar nos links. Que ele deixa lá, pode ser? Pode mandar pra mim também, cara, eu sou legal. Pode. Ah, beleza, eu mando pra você que também. Que é essa aqui, e daí tem, pra tem... porque então, pra quem desenha, uhum. Pra quem não desenha, aliás, o legal seria fazer vetor. Imagem vetorizada, tipo... qual programa vetor, você usa? Vetor é fácil de você copiar, alterar... Uhum. Tipo, usando uma Chromedia Flash? Depende da pessoa, assim... Inkscape? Eu diria... não, programas gráficos. Tipo Corel, Illustrator, sabe? Ah, tá. Entendi. Que são programas que dão mais facilidade. Uhum. Vocês estão falando de software? Aham. Uhum. Pra quem quer começar a fazer desenho. Aliás, olha, o Quase Físico voltou. Então... e me fala uma coisa. Vale a pena, assim, o pessoal gastar algum dinheiro com livros? Esses livros que ensinam como desenhar realmente funcionam? Funcionam, vale a pena. Vale a pena sim. A base que os livros passam é muito boa. É muito boa. Só que assim, se você quer desenhar bem, tem que praticar. Tem que praticar. Não digo 24 horas em cima de uma prancheta, né? Mas pelo menos umas 2 horas por dia, assim, você ficar lá rabiscando, é legal. Tá certo. Cara, agora, falando em off... meio fugindo do tempo. Deixa eu falar, Koff. Tá bom, fala. Você vai à faculdade de alguma coisa relacionada com isso? Eu me formei em publicidade ano passado. Aí, e você ficava aí, desenhando no cantinho meio, né? Do caderno? Porque cara, eu acho que não teve um professor que não me chamou a atenção. Todos os professores me chamaram a atenção, cara. Pô, Souznik, presta atenção na aula, cara. Para de desenhar. O Quase Físico, ele também. Direto, ele, tipo, assim. Ele aprendeu a fazer desenho na faculdade, né? E, tipo, só que ele fez faculdade de física. Você pegar o caderno, os livros dele, tem tanque, aviãozinho desenhado, gente explodindo. Ele me mandou uns desenhos. Ele tem futuro. Estão falando mal. Fica quieto aí, olha lá, o Skype tá mandando você ficar comecei quieto. Comecei a escutar. Cara, tá todo mundo gago pra mim. Tá todo mundo gato pra mim. Não é engraçado? Tipo, a gente colocar um filtro, tá... né? Filtro de gagueira. Filtro de gagueira no TF. Na verdade, a gente só tá fazendo uma brincadeira com você pra você achar que você tá louco. É, ou que seu Skype tá muito ruim, ou que o universo não gosta de você. Eu só queria testar a amizade de vocês, mas vocês realmente foram pra frente e não olharam pra trás. Uhum. Cara, eu achei que você tava falando sério. Olá? É, mas eu senti a sua falta. Mentira, foi ela que deu a ideia, cara. Aí eu... Claro que não! Eu senti a falta do PF. Ele não tem dinheiro, não. Pode parar com essa puxação de saco. Você tem mais alguma pergunta, Kef? Deixa eu só ver se eu tenho mais alguma aqui. Tá, vai vendo aí. Eu tenho uma pergunta. Ah. Vocês não me deixaram dizer? Kef, você tem mais alguma pergunta? Eu tô esperando. Vai, pra preencher o espaço vazio, pode fazer, Nana. Eu tenho uma pergunta. É uma pergunta relevante. Eu queria saber em que... Em que parte dessas que você falou tantas coisas da produção assim, qual é a parte que você faz? Se você faz desenho, se você faz animação, se sei lá o que, então. Se você é o cara que traz o café. Assim, ó, eu já passei. Às vezes trazia o café também. Já passei por todas as etapas, né? Você precisa conhecer o processo, né? Então, desde o cafezinho até montagem do desenho, sabe? É, mas o forte assim que eu trabalhei foi a montagem mesmo. Eu sou meio pitoquinho pra desenhar ainda. Ó. Eu vou traduzir. O que o Quase Físico quis dizer é o que ele disse pra alguém que quer. O que você disse pra alguém que quer entrar nesse meio? Pra entrar no meio. Então, eu acho que... Te fode aí, meu irmão. No meu meio. Desiste. No meu meio não entra ninguém. Não, cara, eu... A ambiguidade é uma coisa complicada, né? Cara, eu apoio. Falo pro cara, pô, força na peruca, faça cursos, deixe seu currículo em estúdios que trabalham com isso, né? E não desistir. Se é o que o cara quer mesmo... Não desistir. Faz trabalhos em casa, produz alguma coisa própria pra mostrar, assim, numa entrevista, alguma coisa assim, sabe? Uhum. E então, tá sempre tentando se atualizar nesse meio. Ah, lembrei de uma coisa agora. Tá surgindo uma onda de... Ah. Tem uma onda aí de histórias em quadrinhos, feitas bem porcamente, mas que tá fazendo um sucesso danado. Mas assim, ó, esse lance de bem destruído, assim, tipo... Não sei se tu já viu aquelas tirinhas Dr. Pepper, né? Aham. É umas tirinhas, tipo, bem bonequinho palito, assim. Meu, cara, isso tá muito forte. Na verdade, isso é muito Dr. legal para quem não desenha ele... nada. É, o que vale mesmo é o conteúdo, né? O diálogo. O contexto do quadrinho. Mas o Dr. Conteúdo, Pepper, tem gente... ele copiou o Cianá. Nana, repete desde o começo. Tipo, o que rola é o... Não... Que o Dr. Pepper... Ele copia as tirinhas do estilo do Cyanide. Na verdade, tá surgindo várias tirinhas agora que copiam eles. Ó, o Quase Físico então, falou. Então, esse Cyanide. Foi. Não, o Quase Físico falou o seguinte: se não rolar como físico, eu vou tentar algo assim. Afinal, com um blog e sendo animador, até que dá pra sobreviver. Opa! Ah, sei lá. Claro. O lance é o cara ter as ideias. O desenho não vai importar se a ideia for boa. Não vai importar. Uhum. Se o cara for realmente criativo, a galera vai aceitar e vai curtir e vai pedir cada vez mais, sabe? Bom, então a gente contou hoje com a presença do Souzik, explicando muito sobre desenhos em geral e o que você precisa fazer para ser um bom animador e para trabalhar com isso. E infelizmente a gente não pôde estender muito o podcast porque a nossa conexão hoje tá terrível. O Quase Físico é uma bomba de Asanos hoje, ele tá destruindo a nossa conexão, inclusive ele caiu, ele tá funcionando no modo R2D2 aí, e a gente fica por aqui. Eu gostaria de lembrar também, quem quiser mandar um e-mail pra gente, só mandar pra ortonormais@gmail.com. quiser sugerir um assunto pro próximo podcast, se você quiser participar também, pode mandar qualquer coisa pra gente. E, ó, o Quase Físico aqui, ele tá chorando torrencialmente no modo texto. Quer dizer alguma coisa pro pessoal, Quase Físico? Boa! Então tá bom, pessoal, a gente fica por aqui. Até mais, valeu, Soslik. Valeu, um abraço. Então falou, tchau, galera, valeu. É isso aí, galera. Aí ele voltou no finalzinho. Tchau. Isso é o azar, cara. O que você tem a dizer com as físicas? Nada. Ele não tem nada pra falar. Eu falo por ele que foi bem legal. O quase físico tá falando que ele aprendeu que ele não pode confiar na internet dele. Ele fez uma cara de desesperado. Oh, coitadinho. A gente precisa. E que é possível escutar sons de oceano no Skype.